Seção 2 de Orfeu, número 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Salomé, por Mário de Sá Carneiro. Insônia roxa. A luz a vergular-se em medo. Luz morta de luar. Mais alma do que a lua. Ela dança, ela range. A carne, álcool de nua, alastra-se para mim num espasmo de segredo. Tudo é capricho ao seu redor, em sombras fátuas. O aroma endoideceu, o pulse em cor quebrou. Tenho frio, alabastro, a minha alma parou. E o seu corpo resvala a projetar estátuas. Ela chama-me em íris. Nimba-se a perder-me, golfa-me os seios nus, ecoa-me em quebranto. Timbres, elmos, punhais, a doida quer morrer-me. Mordura-se a chorar a sexos no seu pranto. Ergo-me em som, oscilo e parto, e vou arder-me. Na boca imperial que humanizou um santo. Lisboa, 1913, novembro 3. Fim da sessão 2.